3520 Solos 27. Líder direito, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, na sua escuta. 3520. Roger, complete approach, contact tower, 118-195. Complete approach, tower, 118-195, Argentina 1910. Shalom. Shalom. Salvador Tower, Buenos Aires, Argentina 1910. Please establish and localize the runway 10. Argentina 1910. Side clear to land runway 10, wind is 200 degrees, 04 knots. KNH 1017, runway 10 wet. Clear to land, runway 10, 191. Argentina 1910, on the ground at 3-2, evacuated by the right, taxi via taxiway Alpha and Juliet, stand 1-1. again, Argentina 1910. Tax approved via taxiway Alpha Juliet, stand 1-1. Alpha Juliet, stand 1-1, Argentina 1910. Torre Salvador. Bom dia, Sandra 520, com a E. Quando possível autorização para João Pessoa? 520 autorizado, aeroporto de João Pessoa. Nível, corrijo, via rota do plano de voo, nível 370, pista em uso no zero, após decolagem, primeira curva esquerda, subida Pucca, transição Aracaju, transponder 5410, controle 120, descem 8. Autorizado, João Pessoa 370, conforme a rota, decolando 10, curva esquerda na Pucca, transição Aracaju, 5410, 1208. Correto, chame para acionar, 3520. Vai chamar, 3520, Salvador, está 3896, boa noite. Descendo para o nível 150. Está 3896, show controle Salvador, sua identificação. Desça para 2000 pés, ajuste no 017. Voa Duna, em Duna, interceptor ILS X-Ray, pistona 0. Que beleza, direto Duna, 2000 pés, intercepta, está 3896. 3896, tu informa chuva leve sobre o campo. Jorge, TAM 3520, Rocha, Samara. Livre chama o TAC 3520. Livre chama na TAC, TAM 3520. Good evening, Argentina, 19811. Argentina, 19811, clear control, Salvador, Tirce, Alpha, Echo, Zulu, flight level 400, via flight plan route, runway news 10, after departure, turn right, Salvo 1 departure, Berkeley transition, squawk code 5416, Salvador, departure 120.8. Argentina 19811, clear to Sierra Alpha Echo Zulu, via flight plan route, level 400, runway 10, after departure, turn right, departure Sambo 1, book 5416, and departure frequency 120.8. Salvo 1, Vaclo Transition, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Gino 1911. Ok, Sambo 1 and Doclo Transition. You are correct, we're ready to start up. Correntão 3520, TAC 151 a bordo, 2:20, Maceió, ordenado. TAC autorizado via Pátio 1, Pátio Índia, chame Ponte Espera 3520, altímetro 107. Pátio 1, Índia, chama na frente, Ponte Espera, TAC 3520. Correção 3520, quanto espera 1-0? Pronto. 3520 ali em decola, 1-0, vento 120, grau 05 nós. Alinhagem livre, decolagem da 1-0, San 3520. Bom dia, San 3520 na Bucajamo, Aracaju. San 3520, contato radar, sobre o nível 370, saída Puca. 370 na Puca, obrigado. Bom dia, é o San, Papa Romeu, Mike Hotel Vito. Bom dia. É, o Mike Hotel Vito se encontra estacionado na posição 13. Solicita autorização remoto para o ping número 10. Autorizado, chama o FM. Cliente, chama ali. Afirma, aguarde de coordenação, o TAM 3520. Ah, você escuta a coordenação, obrigado. TAM 3896, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 95. 1895, muito obrigado, senhor. Até já. Até já, boa noite. TAM 3520, voe Aracaju. Aracaju 3520, obrigado. TAM 3896, boa noite. Voa 3896. Pouso autorizado na 1-0, vento no 30 graus, 04 nós, altímetro no 097, pista molhada. Livre pouso 0, centro da pista molhada, 38 no meio. Livre pouso. 173 autorizado Guarulhos, 360, piso 110, pista 10, primeira direita, São Bruno, transição Motiva, 5497 e o transpondo e controle 208. Este é autorizado 360 para Guarulhos, de alta do de voo, decola São Bruno, transição Motiva da 110, curva direita, 5497 e o transpondo 208, controle 1173. Correto, chame pronto, estão 8, gol 1173. 3-8-6-1-8, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão, corrijo, remota 1-3. Portão 1. Alfa Juliette para 1-3, 3-8-1-6 agora. Gol no 173, coordene com o pessoal do solo pós-passagem da Airbus Datan, está autorizado. Esse é após 09 da Datan autorizado no 173. Argentina 1911 at 11, ready to push up and start up. You're free to start up, call me ready to taxi Argentina 1911. Okay, we call ready to taxi Argentina 1911. Argentina 1911, radio taxi. Aqui no 1911, taxi aproveitou. Stand 09 Abbey. Follow the Boeing 737 from Go. Holding point, maintain this frequency and call me ready for a takeoff. Okay, hold the 737 goal and maintain this frequency. We are ready to take off. We'll call back at 1911. Correio Lolo 73 para taxi 134 a bordo, 4 horas e meia, entrando na Galeão. Taxi autorizado via Tati Índia, chame ponto de espera 1895. É, corrijo, mantém a frequência, chame ponto. Altímetro na 097, voa 1162. 017, Tati Índia, no portão pronto, Lolo 73.